Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. A garganta ainda tá falhando de vez em quando, mas a gente vai indo, né? Isso é a mesma coisa de um jogador de futebol entrar em campo com o pé engessado. Mas a gente vai tocando o barco. A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Adrian e Adriel. A faculdade da música, eu vou mostrar os mestres Mococa e Paraíso. A frase irretocável é de Abraham Lincoln. A oração de hoje, uma oração muito singela e muito bonita. Oi, Jesus, é o Zé. A dica, minha comadre, vou te ensinar a fazer hoje uma máscara facial de cenoura. Todo mundo tem cenoura em casa, facinho de fazer, tá bom? No Cantinho do Rei, eu vou trazer o Roberto Carlos cantando com a Roberta Miranda. Na trilha sonora da vida do Eurico Gomes Fontes, lá de Dianópolis, no estado do Tocantins, o Moacir Franco vai cantar uma música importante na vida do Eurico, né? Grande comunicador, nosso colega da Tocantins FM de Dianópolis. Eu começo trazendo aí, André e Adriano, participação de Gino e Geno, Vou Morar no Meu Carro. Fiquei preso em você, caí no seu alçapão. Um homem apaixonado é um peixe pisgado no rio do coração. Já não adianta chorar, dizendo que não tem sorte. Se tô sem sete, sem casa, o jeito é bater asa e beber água em outro pote. É que vacilei, não vigiei, tô enfeiçado. Tô caindo fora, tô indo embora, chega de freio de mão puxada. Quero sair dessa seca, não quero é mais encher a cara. Vou beber com os amigos e amanhecer na candaia. Chutei o pau da barraca, me livrei dessa enhaca e nunca mais eu me amarro. Quero sair dessa seca, eu quero é mais encher a cara. Se eu ficar mamado e levantar de pé inchado, se a solidão bater, não tem pra onde eu correr. Eu vou morar no meu carro. Chega mais, tá morando no carro? Tô sem andar, Adriano, só sai do carro pra encher a cara. Fiquei preso em você, caí no seu alçapão. Um homem apaixonado é um peixe pisgado no rio do coração. Adianta chorar, dizendo que não tem sorte. Se eu tô sem chefe, sem casa, o melhor é bater asa e beber água em outro pote. É que vacilei, não vigiei, tô enfeitiçado. Tô caindo fora, tô indo embora, chega de freio de mão puxado. Quero sair dessa seca, quero mais encher a cara. Vou beber com os amigos e amanhecer na gandaia. Chutei um pau na barraca, me livrei dessa nhaca e nunca mais eu me amarro. Quero sair dessa seca, a solidão bater, sem ter pra onde correr, eu vou morar no meu carro. Se a solidão bater, não ter pra onde eu correr, eu vou morar no meu carro. E aí, dirigente, vai cortar a estrada? Vamos comigo, André e Adriano, vamos pra zona. André e Adriane, Gini Geno, vou morar no meu carro pro Donizete Silva. Ele nasceu em Itumbiara, no estado de Goiás, mas mora lá em Araguari, nas Minas Gerais, lá perto do Coromandel, né? Donizete, seja muito bem-vindo, você agora faz parte do nosso Facebook, tá bom? Aqui só tem gente boa, as tranqueiras encostam, mas depois vai embora. De vez em quando sai um. Sucesso novo de Zezé de Camargo e Luciano, Teorias. Às vezes possa parecer estranho, água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Pra mim. De Camargo e Luciano, Teorias, para o Everton Andrade, meu conterrâneo de Coromandel, que chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 1. Saiu teve uma vaguinha aqui, o Everton entrou, né? O Everton já está curtindo a 95,5 FM de Coromandel. Nós estamos ainda com a programação só musical, não tem programa ainda, estamos fazendo aquela fase de testes de equipamento, mas graças a Deus a 95 já tomou conta lá de Coromandel, né? Por enquanto, nós estamos. Não temos ainda o site, estamos operando só com 30% da nossa capacidade para ajustar os equipamentos. Daqui mais alguns dias a gente entra para valer no ar, tá bom? Mas de todo jeito eu quero mandar um abraço àqueles que estão sintonizando a rádio lá. Ainda não estão ouvindo o meu programa, ainda não tem o meu programa lá, mas aqueles que nos ouvem pela internet já estão sabendo, né? E o sucesso é grande da 95 FM lá em Coromandel. A dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, Último Roubo. Dormindo a pobre criança com um sorriso de esperança, inocência divinar, sonhava no seu bercinho e vendo seu presentinho, era noite de Natal. O menino ainda sorrindo via num sonho tão lindo, de repente uma visão, sem cismar que era um marvado, com seu revólver embalado, era um perverso, um ladrão. O menino de repente acordando tão contente, no seu berço levantou, ô Papai Noel querido, atendeu meu pedido e o ladrão ele abraçou. Eu não sou Papai Noel, vim pra ver o que você quer. O Papai Noel lhe trai, eu só quero um cavalinho, se puder um sapatinho. O meu já não presta mais. Meu Deus de toda clemência, eu juro pela inocência do menino pobrezinho, vou cumprir esta missão, vou deixar de ser ladrão e seguir o bom caminho. Foi buscar o cavalinho e um par de sapatinho. No bercinho ele deixou, deu um beijo no menino, que mudou o seu destino. Nunca mais ele roubou. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Tonico e Tinoco, Último Roubo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu fico muito feliz de saber que você está ouvindo o nosso programa, mas eu fico mais feliz ainda quando você participa. E você pode participar de várias maneiras. Você pode entrar direto no site radioestudiobrasil.com.br, lá tem um lugar no site, deixar o recado, você deixa o recado e eu vou lhe atender. Você pode deixar também no nosso e-mail do programa, programacleitonaguiar@gmail.com, lembrando que Cleiton escreve-se Clayton com Y, C-L-A-Y-T-O-N. Ou ainda, você pode deixar no nosso perfil do Facebook, tem dois perfis do Facebook, tem a fanpage e tem o Twitter também. Você pode pedir sua música, mandar o seu recado, use o nosso programa, que afinal de contas nós estamos aqui à sua disposição. Essa é uma música que eu gostaria de ter feito. Armandinho, Desenho de Deus. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Thank you. tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis e mel, e o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Da estrela mais bonita ao brilho desse olhar, diamante verdadeiro sua palavra foi buscar. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar. O gaúcho Armandinho cantou o desenho de Deus para o Lincoln Prado, aqui de Brasília, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ô Lincoln, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Música nova de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Toca, me vem você na cabeça. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Te ver e não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim. Henrique Gabriel, quando o telefone toca para o meu amigo Adir Alves, lá da Clube FM de Córrego Fundo, nas Minas Gerais, ele chega para fazer parte do nosso Facebook. Interessante que no programa dessa semana, acho que foi no programa de ontem, no programa de ontem, eu mandei um alô para o Adir Alves. Quando eu cheguei no computador que eu abri, estava lá ele pedindo para fazer parte do nosso Facebook. Adir, um abração para você, um abração para a turma da Clube FM, nossos ouvintes de Córrego Fundo, nas Minas Gerais. O meu amigo Olinto, que não perde o nosso programa lá em Conceição do Araguaia, no estado do Pará, ele falou: Cleiton, outro dia você tocou uma música que eu gostei muito. E ele me telefona, pede, e aqui é o seguinte: eu sou mais obediente que ajudante de missa. Pediu, eu atendo, né? Olinto, tá aí, ó, você pediu, Andresa. Pra que dizer adeus? Se meu coração vai te seguir, se eu não sei tirar você de mim, se eu tatuei na pele a sua essência, pra que dizer adeus? Se o sol do seu olhar é minha luz, tô presa nesse amor que me conduz, se fiz dessa paixão minha existência. Prazer noutros braços é mentira, não consigo. O coração dá sinal de perigo. Se eu acordar pela manhã é pra viver você, se ainda tomo meu café é pra viver você, se eu vou ao salão de beleza é pra te esquecer. E pra viver você, se eu provasse outro beijo é pra viver você, se eu encarar outra paixão é pra viver você, se eu me enganar que te esqueci, não dá pra esconder, pra viver você. Pra viver você, se eu me ver você. No próximo bloco, Moacir Franco, Jorge Mateus e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Eurico Gomes Fontes, grande comunicador da Tocantins FM, lá em Dianópolis, no estado do Tocantins, ele me mandou aqui, falou: Cleiton, eu queria que você colocasse na trilha sonora da minha vida uma música muito importante. Tem uma história, mas ele não me contou, não. Deve ter uma treta qualquer que ele não quer que o povo saiba. Eurico, um abração pra você, tá aí. Você pediu na trilha sonora da vida do Eurico Gomes Fontes, Moacir Franco, Cartas na Mesa. Sinto por perto, hora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo, hora de terminar. Nem acredito que eu tenha dito o que vim pra falar. Mas já é hora de ir embora, hora de terminar. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado e perco calado. É tua, joga na rua, gasta com quem vier. A dor é minha e ela eu não tinha, levo a quem me quiser. Eu vou sabendo que te perdendo, perco bem mais que sou. Perdida, alma vencida, leva quem mais te amou. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado e perco calado. Cedo sigo sem medo rumo ao entardecer. Viva ou não viva, vida sem vida não vai mais me prender. De tudo um pouco, de santo louco, soubeste me ensinar. Tudo, mas eu não mudo. Sei que já vou chorar. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado e perco calado. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado e perco na trilha sonora da vida do Eurico Gomes Fontes, de Dianópolis, no estado do Tocantins. Moacir Franco recordou Cartas na Mesa. Para Maria Carvalho, ela não colocou aqui de onde ela mora, mas não tem a menor importância. porque ela agora está fazendo parte do nosso Facebook. Maria, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Sucesso do momento, Jorge Mateus, Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor. Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando pra te beijar. A dupla de maior sucesso da atualidade, Jorge Mateus, cantor do meu amigo Renato Barros, Flor. Há uns anos atrás, eu conheci um compositor lá de Vazante, lá em Minas Gerais, mas ele mora aqui em Brasília, o Pedro José. E eu gravei algumas canções dele, né? O Ai Sou é composição dele, Lua Branca é composição dele. E teve uma outra música que eu gravei dele também, que na época fez um grande sucesso. Eu gravei em 1992, por aí, há 20 anos atrás, 22 anos, né? Tô ficando é velha. Eu vou recordar hoje o avô do João, Cleiton Aguiar, Mal de Solidão. Eu vou até o fim do mundo, já tomei esta decisão. Eu sou capaz de tudo pra defender meu coração. Eu tenho um problema, você é a solução. Eu tenho um problema, você é a solução. Estou sofrendo de mal de solidão, e só você, menina, é cura pra minha paixão. Menina, me dê seu coração. Ei, menina, me dê seu coração. Já tomei tomei esta decisão. Eu sou capaz de tudo pra defender meu coração. Eu tenho um problema, você é a solução. Eu tenho um problema, você é a solução. Estou sofrendo de mal de solidão. E só você, menina, é cura pra minha paixão. Menina, me dê seu coração. Menina, me dê seu coração. Tomei esta decisão. Eu sou capaz de tudo pra defender meu coração. Eu tenho um problema, você é a solução. Eu tenho um problema, você é a solução. Estou sofrendo de mal de solidão. Só você, menina, é cura pra minha paixão. Menina, me dê seu coração. Menina, me dê seu coração. Menina, me dê seu coração. Ei, menina, me dê seu coração. Menina, me dê seu coração. Ei, menina, me dê seu coração. Cleiton Aguiar, Mal de Solidão, pro João Marcos, o cantor João Marcos Fiuza, de Oliveira, Minas Gerais. Oliveira é a terra do meu grande amigo Marcos Flores, né? O João Marcos está chegando para fazer parte do nosso Facebook. João, um abração para você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Facebook e também no nosso programa. Mande a sua música para mim no e-mail programacleitoaguiar@gmail.com, que eu vou lançar aqui na discoteca do Cleitão. No próximo bloco, eu vou te ensinar a fazer uma máscara facial de cenoura. Muito fácil de fazer e com certeza você tem aí na sua casa o material que você vai precisar, tá bom? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, hoje eu vou te ensinar a fazer uma máscara facial de cenoura e com certeza você tem os ingredientes que vai precisar aí na sua casa. Ó, uma colher de sopa de suco de cenoura, uma colher de sopa de mel, 10 gotas de suco de limão, uma colher de sopa de farinha. Uma colher de sopa de suco de limão, você pega uma cenoura, põe um pouquinho de água, bate no liquidificador, tá pronto o suco, né? Uma colher de sopa de mel, 10 gotas de suco de limão e uma colher de sopa de farinha. Você vai pegar tudo isso, coloca numa vasilha ou de louça ou de vidro, vai mexendo até formar uma pasta, né? Vou repetir os ingredientes: uma colher de sopa de suco de cenoura, uma colher de sopa de mel, 10 gotas de suco de limão e uma colher de sopa de farinha. Mistura tudo, faz uma massa, esparrama no rosto, aplica no rosto, né? Bem aplicado mesmo. E apaga a luz, bota uma musiquinha, né? Vê se você consegue ficar 20 minutos sem conversar e deixa a máscara agir, viu? Relaxa, fica tranquilo, ouvindo uma música suave e tal. Aí deixa, depois de 20 minutos, você lava bem o rosto com água fria e depois você me conta o resultado dessa máscara facial de cenoura. Vou te contar, rapaz. O programa Cleiton Aguiar ensina as mulheres a ficar mais bonitas. Tem base desse... Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais, Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente, pro Edmilson Machado de Araguatins, no estado do Tocantins, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Edmilson, seja muito bem-vindo, um abração para você, um abração para os amigos de Araguatins, a turma boa da Rádio Local que transmite o nosso programa aí no Bico do Papagaio. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, com a participação de Roberta Miranda, De Tanto Amor. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor. Ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim como eu te amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez. A hora de dizer. Eu vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos teus, aos olhos teus, a saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer. Perdoa se eu chorar. Eu vou te olhar mais uma vez. A hora de dizer. Mais uma vez, quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus, saudade vai chegar. E por favor, meu bem, pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer. Perdoa se é. Professor Júlio César Rezende mandou para mim, é uma raridade, né? São um disco que Roberto Carlos fez com várias participações. E essa semana eu tô mostrando aqui, né? Fez com Milton Nascimento, com Djavan, muita gente boa, né? Gal Costa. E hoje nós mostramos aí no Cantinho do Rei essa música tão bonita, Roberto Carlos e a Rainha do Sertão, Roberta Miranda, De Tanto Amor. Alô! A lorota boa de hoje é do Joãozinho. Joãozinho é danado, né? Joãozinho chegou em casa com um boletim, mas tá aparecendo a bandeira do PT, vermelhinho, só tinha nota vermelha, né? E aí o pai, quando viu aquilo, ficou apavorado. Ficou apavorado, ficou chateado demais da conta, virou pro Joãozinho e falou assim, Joãozinho, olha, eu vou te dizer uma coisa. Na minha época, se eu chegasse com a nota baixa dessa, a punição era uma boa surra. Aí o Joãozinho, na maior cara de pau, falou assim, legal, pai. Que tal a gente esperar o professor amanhã na saída da escola? Hoje em dia tá assim mesmo, né? Antigamente, os meninos que levavam bronca, hoje estão batendo em professor na escola de aula. No meu tempo, quando a gente chegava de manhã para entrar na sala de aula, primeiro, ficava todo mundo perfilado no pátio da escola cantando o hino nacional. Todo dia, cantava o hino nacional e hasteava a bandeira do Brasil. Depois subia para a sala de aula. Quando a gente estava na sala de aula, que a professora chegava, todo mundo se levantava em sinal de respeito e ninguém dava um pio. Se precisasse falar alguma coisa, ir no banheiro, alguma coisa, levantava o dedo sem falar nada e a professora falava, pois não, pode dizer. Aí você dizia o que você queria, entendeu? Era um respeito absoluto. Hoje estão essa esculhambação, por isso que o Brasil está desse jeito, né? Um país que não valoriza a educação não tem futuro nenhum. Eu ando muito, eu sou otimista, mas eu ando muito desanimado com os brasileiros, viu? O tanto de gente à toa que tem na política, tem de eleitor sem vergonha que vota e bota eles lá, né? Porque vende o voto, né? E esse ano é um ano desse, a gente passar a raiva de ver o povo vender voto, a troca de dentadura, de cesta básica, de dinheiro, de promessa de emprego, e depois vai reclamar que os... Porque é o seguinte, o político que compra o seu voto, ele não fica devendo obrigação nenhuma. E quanto mais ele gastar na campanha, mais ele vai roubar para poder recuperar o caixa, né? Não tem segredo não, é isso. Se tem político ruim é porque tem eleitor ruim também, né? Mas vamos falar de coisa boa? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui lá de Paracatu, nas Minas Gerais. Cleiton, eu ouço o seu programa toda terça e toda quarta pela Boa Vista FM de Paracatu. Meu nome é Ronan das Pizzas. Eu quero que você mande um alô para o Prisco, lá na Lagoa de Santo Antônio. Ele te ouve todos os dias, ele levanta cedo, porque seu programa começa às 4 horas da manhã na 96,5. É o Prisco da Lagoa de Santo Antônio, no município de Paracatu. Muito obrigado. Ronan, um abração para você. Por coincidência, ontem mesmo, foi no programa de ontem, eu atendi um recado do Prisco, viu? Um abração para você, um abração para meu amigo Humberto Neiva, que é o diretor-presidente da Boa Vista FM de Paracatu, uma das mais importantes emissoras do estado de Minas Gerais. E um abração também para os meus conterrâneos de Coromandel e para as mais de 30 cidades que recebem o sinal direto da Boa Vista FM. Pessoal lá no Limoeiro da Samambaia, o João Henrique, o Camilo, o Pedro, a Lúcia, aquela turma boa, o Zé Pretinho, o Miozão, que curte o nosso programa nas madrugadas da Boa Vista FM. Aniversariando hoje, Andréia Paiva Silva, o Felipe da dupla com Fernando, Pablo Diniz, o violeiro de Brasília, Roberto Correia, o compositor, o grande compositor lá em Palmas, Tocantins, o Lucimar Pereira dos Santos, a minha amiga Adriane Bessa, filha do ex e futuro deputado Laerte Bessa, o Celso Costa, o Naldo Júnior Araújo e a minha querida amiga Andréia Gouveia, que é filha da minha queridíssima amiga Márcia Ferreira. E também quem está de aniversário hoje é a Tainá. A Tainá está fazendo 9 anos de idade, ela que mora em Castelo dos Sonhos, lá no Pará. Ela é filha do Douglas e da Cristiane, da Cidade FM. E alguns dias atrás, a Cristiane conversando comigo pela internet, eu anotei a data. Tá vendo, Cristiane? Não esqueci, não. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde. E eu quero aproveitar essa oração de hoje também. Ainda há pouco eu vi pela televisão uma cena chocante que aconteceu lá em Colniza, no Mato Grosso. Eu sei que a situação lá em Castelo dos Sonhos, em Altamira, está uma situação de calamidade. Lá em Rondônia também, muitos lugares, né? Mas lá em Colniza eu vi uma cena impressionante. O ônibus passou por cima de uma ponte, fração de segundos que o ônibus passou, o rio levou a ponte. Por pouco, mas por muito pouco, não teria acontecido uma tragédia, porque se aquele ônibus vira ali naquela velocidade daquela água, não escapava ninguém, né? Mas Deus botou a mão ali, mas foi fração de segundos, a ponte foi embora, o rio levou a ponte. Então daqui eu quero mandar o meu carinho, o meu abraço a vocês que estão passando em todo o Brasil. Em alguns lugares está faltando água, em outros lugares a água está sobrando, né? Um país continente tem esses problemas também. Então a oração de hoje vai para todos vocês, para os aniversariantes e para vocês que estão padecendo desse mal das enchentes ou da seca em todo o Brasil. A oração está na página 21 do livro de orações do programa Cleito Aguiar. É uma oração muito interessante. Oi Jesus, é o Zé. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois ele saía. Um dia, o padre viu aquilo e perguntou o que ele vinha fazer. Eu venho rezar, respondeu o velho. O padre falou, mas é estranho como você consegue rezar tão depressa. O velhinho respondeu, bem, seu padre, é que eu não sei recitar aquelas orações cumpridas, mas todo dia eu entro nessa igreja e falo assim, oi Jesus, é o Zé. Em um minutinho já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas eu tenho certeza que ele me escuta. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado em um hospital. Lá na enfermaria, ele passou a exercer uma grande influência sobre todos os doentes, os enfermeiros, os atendentes, todo mundo. Até os doentes mais tristes ficaram alegres. Um dia, a irmã do Zé foi visitá-lo e falou assim, Zé, os outros doentes falam que foi você que mudou tudo aqui na enfermaria. Dizem que você está sempre muito alegre. O Zé respondeu. É verdade, minha irmã, eu estou sempre alegre. É por causa daquela visita que eu recebo todos os dias e que me traz muita felicidade. A irmã ficou espantada. Ela já tinha visto uma cadeira encostada na cama do Zé, mas nunca tinha visto ninguém sentado na cadeira. Falei, Zé, que visita é essa? Falei, olha, todos os dias, ao meio-dia, ele chega com um sorriso, com um brilho nos olhos, fica do lado da cama e me diz, oi Zé, sou eu, Jesus, amém. Belíssima oração, né? Essa faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, fique à vontade, programa Cleiton Aguiar, @gmail.com. Taeme Thiago com a participação de Luan Santana, hoje não. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu, hoje não, vai rolar, não, não, não, não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o copa, pode querer, fica querendo. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu, hoje não, vai rolar, hoje não vai me pegar. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu, hoje não, vai rolar, não, não, não, não. Que é minha boca na sua boca te mordendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero o meu corpo no seu corpo se mexendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Ô Taeme, não faz assim não. Ô Thiagão, me ajuda aí, pô. E o vai ficar querendo. Hoje não, sou mais seu. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o papa, pode querer, fica querendo. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar, hoje não vai me pegar. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar, não, não, não, não. Quer minha boca nessa boca te mordendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero meu corpo no seu corpo se mexendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu, hoje não, FM, Thiago e Luan Santana, Hoje Não, para os meus amigos de Ipiranga do Norte, no Mato Grosso, onde o nosso programa vai ao ar pela Interativa FM 103,1. Um abração para todos que curtem o nosso programa pela 103, um abração para os nossos colegas e principalmente para os ouvintes de Ipiranga do Norte, ali no estado do Mato Grosso. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Valderi e Misael, Caminhando pela Vida. Eu vinha caminhando pela vida, tão distraído, jurando a mim mesmo não amar a mais ninguém. Pensava nos amores do passado, desiludido. Porém você surgiu em meu caminho, porque meu bem, com esse seu jeitinho de menina tão simplesinha, entrou em minha vida e jurou amor eterno. Julguei que era verdade, mas que sorte cruel a minha. Meu doce paraíso transformou-se num inferno. Porque meu bem, você fez isso comigo, deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. No amanhã da vida, o hoje será passado. Assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado, que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Porque meu bem, você fez isso comigo, deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. Amanhã da vida, o hoje será passado. Assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado, que nunca mais na vida outro alguém irei amar. É lembrando Goiá, Valderi e Misael, Caminhando pela Vida. A frase irretocável é daquele que é considerado o maior presidente que os Estados Unidos da América tiveram, Abraham Lincoln. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo tempo, mas não se pode enganar a todos todo tempo. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo tempo, mas não se pode enganar a todos, todo tempo, é a frase irretocável de Abraham Lincoln. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Adrian e Adriel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode assistir o meu programa pelos canais locais, também você pode assistir pelas parabólicas, no canal C1, no canal C2, pela Sky, canal 175, pela Claro TV 133, TV Oi 139, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 ou ainda direto no site www.rbtv.com.br de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, toda terça-feira às 11 horas da noite com repeteco no domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Adrian e Adriel, com a participação de Jades e Jadson, Por Ti. Preciso te encontrar pra dizer tudo que sofri. Quantas lágrimas rolaram no meu rosto nu por ti. A mais perfeita sintonia, a mais estranha melodia, dois lados de uma mesma história e uma pergunta sem resposta. Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta. Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta. Pra cantar com a gente de um jeito bem carinhoso, Jadson. Não posso mais adormecer sem teus carinhos agora. Sinto teu cheiro roçando meu corpo, tremendo de frio. São tantas dúvidas para calar, te olhar é sempre acalanto. Me perco nesse espaço sem pensar, tudo é você e nada mais. Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quanto amor vier, por favor, não feche mais essa porta. Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta. Valeu, Jads e Jadson. Lindo demais, Adrian e Adriel. Por favor, não feche mais essa porta. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Adrian e Adriel, participação de Jades e Jadson, Por Ti. Gostou? é só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Eu vou trazer hoje dois grandes mestres. Mocoque Paraíso, Último Adeus. Vem a aurora raiando distante, vou embora daqui soluçando. Meu amor para outro pertence, não convém mais ficar esperando. Se teus lábios ingratos pudressem, despedindo unir em seus beijos, nessa valsa sentida que eu canto ouviria. Adeus, talvez não te vejo mais. Se eu vi dentro da noite meus olhos, não procure saber por que choro. E depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é uma. A vida é tão triste, ausente de ti, maestro. Vi de branco com outro a teu lado, quando estava na igreja de si. Linda da tarde, e eu era o que mais padecia. O teu véu e a grinalda de flores aumentavam os encantos cedo. Vendo o povo te dar parabéns, compreendi que era aquele teu último adeus. Te vejo mais. Se eu vi dentro da noite meus olhos, não procure saber por que choro. E depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é um alívio. Que a vida é tão triste ausente de ti. A Faculdade da Música apresentou os mestres Mocoque Paraíso, Último Adeus, para os meus amigos de Maracassumé, no estado do Maranhão. Um abração para o Chico de Assis e a turma boa da Maracassumé FM, que transmite o programa Cleiton Aguiar todo dia a partir do meio-dia. Um abração para o pessoal de Maracassumé e região e também para todo o estado do Maranhão, onde muitas cidades têm as emissoras que transmitem o nosso programa. Os donos do sucesso, Vitor e Léo, Na Linha do Tempo. Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois